Escola. Aqui posso aprender. Aqui posso brincar. Aqui posso crescer. Aqui posso estudar. Aqui não estou sozinho. Aqui há sempre alguém. Aqui tenho um amigo, para o mal e para o bem. Neste sítio sem igual, posso ser quem sou. Neste sítio sem igual, não vou esquecer quem me ajudou. Quando daqui sair, vou-me sempre relembrar de quem me fez rir, de quem me fez sonhar. Na escola já caí, na escola já me magoei. Na escola muito me ri e brinquei. Na escola já sonhei e assim pela vida continuarei. Centro Escolar de Santiago. Turma 4B.